sua companhia até as 9 horas, sem informação, tem prestação de serviço pela TV, pelo rádio, pela internet. Você participando, deixando seu recado, mandando sua mensagem, fique à vontade até as 9 horas. Vamos juntos! Bom, agora às 8h13 em Xaramubim, 8 horas e 13 minutos. E agora é hora de Giro Nacional. Sertão Conta Mais. Começando pela reportagem do Gésio Passos. Combustíveis, Ministério Público, na verdade uma medida provisória, tá gente? É uma medida provisória para conter a alta, pode diminuir 2,34 no diesel. O repórter Gésio Passos tem os detalhes. O governo federal anunciou nesta segunda-feira novas medidas para conter a alta dos combustíveis influenciada pelos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã. O país persa controla o Estreito de Hormuz, a principal rota de transporte de petróleo no mundo. As medidas anunciadas podem representar uma diminuição de R$ 2,34 no preço do diesel. Será feita uma nova subvenção ao diesel que pode chegar a R$ 1,20 por litro nos estados que aceitarem aderir ao programa federal. Nos demais, a União garantirá uma redução de 60 centavos por litro. 25 estados já confirmaram interesse em participar do programa. Uma outra medida provisória vai reduzir o litro do diesel produzido no Brasil em mais 80 centavos. Já o biodiesel, que hoje compõe 15% do combustível vendido aos consumidores, também terá os impostos federais zerados, gerando uma economia de 2 centavos por litro. Esses descontos se somam ao outro já anunciado pelo governo em março, que permitiu uma redução de 32 centavos por litro do diesel. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, as medidas buscam atenuar o impacto da alta internacional dos preços ao consumidor brasileiro. Com isso, a gente faz com que a gente garante o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial, portanto, será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel. Também foi anunciada uma redução na importação do gás liquefeito de petróleo importado, que é usado no gás de cozinha. A subvenção será de R$ 850 para cada tonelada de gás importado. Já para o setor aéreo, o governo federal anunciou duas linhas de crédito para reduzir a alta do querosene de aviação. Serão R$ 3,5 bilhões de financiamento para mitigar o preço desse combustível. Além disso, também serão zerados os impostos sobre o querosene de aviação, resultando em uma economia de 7 centavos por litro. As tarifas de navegação pagas à Força Aérea Brasileira para os meses de abril a junho poderão ser compensadas em dezembro. A medida provisória também agrava as penalidades contra distribuidoras que se aproveitarem de conflitos geopolíticos para fazer elevação abusiva dos preços e recusa de fornecimento dos combustíveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo quer reforçar o papel da Agência Nacional do Petróleo, ANP, na fiscalização. Passa a ANP a poder, por exemplo, interditar os estabelecimentos. Antes ela tinha o poder apenas de multar. Passa também ter responsabilidade solidária, como eu disse, para o sócio desse estabelecimento que atende contra a economia popular. E as multas passam a ser proporcionalmente agravadas, levando em conta o ganho inadequado à usura do agente econômico. Um projeto de lei também será encaminhado ao Congresso para criar um novo tipo penal para coibir o aumento abusivo, com penas de 2 a 5 anos de prisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. 8 horas e 18 minutos, agora falando de saúde, o repórter Pedro Lacerda tem o destaque. Anvisa endurece regras para canetas emagrecedoras no Brasil. É uma verdadeira febre, né? Hoje muita gente utilizando esse tipo de medicamento, né? E a Anvisa está endurecendo as regras para quem pretende usar essas canetas aqui no Brasil, não é isso, Pedro Lacerda? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou nesta segunda-feira novas medidas para coibir irregularidades no uso das chamadas canetas emagrecedoras no Brasil. Entre as ações estão o endurecimento das regras para concessão de autorizações de funcionamento de farmácias de manipulação, além do reforço na fiscalização, inclusive com a possibilidade de interdição de locais com risco sanitário. A decisão foi motivada pelo crescimento na importação e na manipulação de medicamentos à base de GLP-1, como a semaglutida e a tirzepatida, amplamente utilizados no tratamento de diabetes e também para perda de peso. A Anvisa identificou que parte das farmácias tem ultrapassado os limites permitidos e operado como fabricantes de produtos injetáveis, o que é proibido por lei. Um dos pontos de alerta foi a discrepância entre a quantidade de insumos importados e a demanda real no país. Apenas no segundo semestre de 2025 foram importados 130 quilos de matéria-prima, o suficiente para produzir cerca de 25 milhões de doses, número considerado incompatível com o mercado nacional. Diante desse cenário, a agência decidiu reforçar a fiscalização sobre as farmácias de manipulação e empresas importadoras de insumos, como explica o presidente da Anvisa, Leandro Safatli. Só esse ano a gente já fez 11 inspeções, isso é mais que todo o ano de 2025 que a gente já fez. E dessas 11 inspeções, 8 empresas já foram interditadas, 7 farmácias de manipulação, uma importadora. A gente está falando aqui de mais de 1,3 milhão de unidades de produtos estéreis apreendidos. Desde o início do ano, a Anvisa já proibiu a importação, venda e uso de pelo menos 10 produtos irregulares e determinou a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro, além de barrar a comercialização de itens sem registro e intensificar o combate a produtos ilegais no país. A agência também vai ampliar a atuação conjunta com vigilâncias estaduais, municipais e organismos internacionais e ainda criar um grupo de trabalho com entidades médicas para reforçar o controle no setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Agora é a vez da repórter Cristiane Ribeiro. Abril Verde chama a atenção para a saúde mental do trabalhador, não é isso? Repórter Cristiane Ribeiro está com a gente e vai trazer todos os detalhes. É com você, Cristiane. Voltada para a prevenção da saúde mental no trabalho, a campanha Abril Verde de 2026 recomenda treinamentos, palestras e o envolvimento ativo das chefias ou lideranças para que o trabalhador se sinta seguro e acolhido. O objetivo é evitar crises de ansiedade ou descontrole emocional que interfiram no desempenho de suas funções. Criada em 2014 pelo movimento Abril Verde, a campanha faz alertas sobre saúde e segurança no trabalho e vem ganhando visibilidade, principalmente com o aumento do número de denúncias no Ministério Público do Trabalho e ações na Justiça Trabalhista de assédio moral e sexual, discriminação em todas as suas formas e de uma lista de doenças relacionadas ao trabalho, atualizada pelo Ministério da Saúde em 2023. E é com base nessa estatística que o Ministério Público do Trabalho iniciou neste ano o projeto Saúde Mental no Trabalho. A ação acontece em todos os estados e, segundo a procuradora Sirlene Luiza Zimmermann, o objetivo é atuar para que as empresas façam mudanças no ambiente e na organização do trabalho para garantir a segurança e a saúde mental coletiva de seus empregados e não de forma individualizada. A partir de dados a serem levantados junto ao INSS relativos à concessão de benefícios, maior volume de denúncias no MPT e reclamatórias trabalhistas da Justiça do Trabalho, acontecerá uma atuação de ofício em face dessas empresas consideradas as grandes adoecedoras em termos de saúde mental, de modo a atuar para que ocorra essa mudança no ambiente de trabalho, sempre com a intervenção no coletivo, que gera muitas vezes o estresse, a sobrecarga, aquela demanda excessiva, o assédio moral. Não há que terapia que dê conta de um cheque abusivo, de metas inalcançáveis e jornadas extenuantes. Além das empresas, a campanha também busca conscientizar os próprios trabalhadores sobre seus direitos e deveres, incentivando uma cultura de responsabilidade compartilhada para reconhecer os fatores de riscos psicossociais. Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, o ponto central é perceber quando o que era um cansaço ocasional passa a ser persistente e incapacitante. Por isso, segundo o psiquiatra, é fundamental prestar atenção aos sinais de esgotamento. Os primeiros sinais de esgotamento começam de forma sutil. Um exemplo muito comum é quando o desânimo já aparece ainda no fim de semana e começa a experimentar um mal-estar que deixa de ser pontual. Esse quadro pode evoluir para faltas, queda de rendimento, além disso, cansaço excessivo, dores de cabeça frequentes, alterações no apetite e no sono, dificuldades de concentração. A escolha do mês está ligada ao dia 28 de abril, considerado o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. A data foi escolhida em memória de 78 mineiros mortos em uma explosão nos Estados Unidos em 1969 e é reconhecida pela Organização Internacional do Trabalho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Obrigado, Cristiane. Para finalizar com a reportagem da nossa Priscila Terezo, eleições, atenção, prazo para regularizar o título eleitoral vai até o dia 6 de maio. A reportagem é dela, Priscila Terezo. Falta apenas um mês para os eleitores regularizarem as pendências do título e irem às urnas em outubro sem entraves. O prazo dado pela Justiça Eleitoral vai até 6 de maio para procedimentos como alterar os dados pessoais, trocar o local de votação dentro do mesmo município, emitir o primeiro título de eleitor e cadastrar a biometria. As alterações podem ser feitas pela internet ou em um cartório eleitoral. Pela internet, o interessado deve buscar o autoatendimento eleitoral disponível no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Se preferir, procurar uma unidade física e seguir as orientações dos tribunais regionais. O cadastro eleitoral será fechado em todo o país a partir de 7 de maio. Então, todas as pessoas que desejam exercer a cidadania nas eleições gerais de 2026 de forma plena, devem procurar atendimento o quanto antes. A gente lembra que o pleito geral de outubro vai indicar presidente da República e vice, governadores e vice, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno será em 4 de outubro. De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo no caso dos jovens entre 16 e 17 anos e idosos acima dos 70. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Obrigado, Priscila, pela sua participação. Assim a gente finaliza o Giro Nacional desta terça-feira, 7 de abril. Sertão Conta Mais. Vamos mudar de assunto, vamos até a capital cearense, Fortaleza, falar de segurança. O governo do estado entregou ontem, segunda-feira, dia 6 de abril, mais 49 novas viaturas à Polícia Militar do Ceará para reforçar o policiamento em 28 municípios cearenses. A entrega ocorreu no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, com a participação do governador Elmano de Freitas, a vice-governadora Jade Romero, da Cúpula da Segurança Pública, entre outras autoridades. As 49 viaturas, que são do modelo Jeep Commander, serão distribuídas para os seguintes municípios: Fortaleza, Paracuru, São Gonçalo do Amarante, Trairi, Eusébio, Cascavel, Horizonte, Crateús, Novo Oriente, Nova Russas, Ipu, São Benedito, Camocim, Chaval, Granja, Canindé, Pentecoste, Jijoca de Jericoacoara, Oroz, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Banabuiú, Aracati, Capuí, Palhano, Jaguaribe, Sobral e para a cidade de Cruz. As viaturas vão reforçar o policiamento ostensivo geral, força tática, patrulhamento rural, CP Raio e o Batalhão do Meio Ambiente, atendendo os municípios contemplados. Desde 2023, as Forças de Segurança do Ceará receberam 1.321 novas viaturas. O total, 911, foram destinadas à Polícia Militar, sendo 136 com blindagem. O governador Elmano de Freitas destacou os novos veículos para reforçar a segurança no estado do Ceará. Para nossa alegria, hoje nós estamos entregando mais 49 viaturas para a Polícia Militar, para 28 municípios, inclusive também a capital, mas também para 27 municípios do interior do Ceará, totalizando mais de 1.320 viaturas entregues, viaturas alugadas ou compradas novas à disposição das nossas forças de segurança. E os resultados têm acontecido. Eu estava agora exatamente olhando os dados da Semana Santa. Nós temos a melhor Semana Santa de registro histórico do nosso estado. Nós tínhamos uma média dos últimos anos de 24, 25 homicídios na Semana Santa. Chegamos a ter 45, 50 homicídios na Semana Santa. Infelizmente, até agora, o registro que nós temos são de 10 homicídios na Semana Santa. Portanto, é uma redução, dependendo do ano que você utilize como referência, com mais da metade de redução de homicídios nesse feriado. Portanto, os resultados estão a acontecer, o que nos indicam que nós devemos reforçar o caminho que estamos fazendo de fortalecimento das forças de segurança, de aumento de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, de melhoria das condições, seja com viatura, seja com armamento, seja com proteção desse policial com viatura com blindagem, ou com coletes, ou com melhor armamento, e mais policial à rua para poder fazer o enfrentamento ao crime organizado. Então hoje é mais um dia importante de fortalecimento da Polícia Militar do Ceará. Aí a fala do governador Elmano de Freitas, aqui no Sertão Conta Mais. São 8h30. Quem também fala é o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Salles. E destaca também os investimentos e os resultados que já estão sendo divulgados e acompanhados pela pasta. Fundamental. Para um estado que não é grande geograficamente, já é importante que o crime se desloca de forma motorizada, em regra. Então, o estado com as dimensões do Ceará, ele precisa muito ter esse reforço para a polícia, que faz um papel ostensivo e é responsável pela prevenção do caso da criminalidade. Então, para nós, esse reforço de viaturas, um reforço de viaturas com proteção balística, com a blindagem, todo esse tipo de suporte para que o nosso policial possa estar protegido e também se dedicar à missão dele, para proteger a população, é fundamental. E os resultados vêm mostrando que esse investimento, esse fortalecimento na estrutura, nas organizações e no ser humano é fundamental e tem dado resultado. Aí também a fala do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá. Olha, uma das cidades contempladas foi Banabuiú, aqui no Sertão Central. O prefeito Marcílio Coelho participou nesta segunda-feira em Fortaleza da solenidade de entrega de novas viaturas realizadas pelo governo do estado. Em vídeo publicado nas redes sociais, o gestor destacou que se trata de um momento importante que reforça o compromisso com a segurança pública em todo o Ceará. De acordo com o gestor, a população de Banabuiú recebeu ainda nessa segunda, a nova viatura que contribuirá para ampliar a proteção dos cidadãos. Acompanhe a fala do gestor. Um momento de muita alegria aqui, a gente recebendo hoje para a população de Banabuiú uma nova viatura, um Jeep aqui, potente, automático. A população de Banabuiú recebe essa viatura hoje. Está chegando agora à tarde em Banabuiú já, para servir a população, para dar mais segurança. A gente tem cobrado isso ao governo e essa viatura vai chegar numa boa hora para reforçar a segurança para a nossa população. Então a gente só tem a agradecer aqui ao nosso governador Elmano, né, que tem trabalhado muito. Banabuiú contemplado aqui com a nova viatura para reforçar a nossa segurança, a segurança do nosso município, tá bom? Deixo aqui o meu abraço, meu muito obrigado e até mais. Tá aí a fala do prefeito de Banabuiú, Marcílio Coelho, que foi receber o novo veículo que vai ajudar, né, no policiamento lá, policiamento ostensivo geral de Banabuiú, nas rondas aí ao longo do dia, da noite, tanto na sede quanto nas comunidades da zona rural. 8h32 em Xaramubim, 8h32. Rapidinho, uma passada rápida na política, Bandeira. Assembleia Legislativa do Ceará passou por uma reconfiguração de forças após o fim da janela partidária, deixando inclusive de ter a representação de um partido na casa, já que todos os deputados estaduais da bancada migraram da sigla. Na configuração atual, o PSB se tornou o maior partido da casa, com 11 deputados. Antes empatado com o PT, com 9 deputados, o PSB registrou filiação de 2 nomes, Leonardo Pinheiro, ex-PP, e Lucílvio Girão, ex-PDT. O PSDB, por sua vez, foi a sigla que mais teve ganhos de deputados. Com 6 filiações, a sigla passa a ser a terceira maior força da Assembleia, com parlamentares vindos do PDT e do União Brasil. O União Brasil foi o partido que deixou de ter representação na casa, né? Com a saída de seus 3 deputados estaduais da legenda, a bancada deixa de existir. Já o PDT quase segue o mesmo caminho. No entanto, Juliana Lucena deixou o PT e se filiou à sigla. A nova configuração evidencia 3 movimentos principais. O PSB, como principal destino de deputados durante a janela, PSDB, né? O PSB consolidando a maior bancada da Assembleia e União Brasil como o maior prejudicado ao perder toda a sua representação. O PDT, por sua vez, também sofre um impacto relevante ao reduzir drasticamente sua presença. Vamos conferir como é que ficou a bancada estadual do Ceará? PSB tem 11 vereadores, na verdade deputados, né? Quem são? Guilherme Landim, Jeová Mota, Lia Gomes, Marco Sobreira, Marta Gonçalves, Osmar Baquite, Romeu Aldigueri, Salmito Filho, Sérgio Aguiar, Leonardo Pinheiro entrou ex-PP, né? E Lucílvio Girão também entrou ex-PSD. No PT, 9 deputados do PT: Bruno Pedrosa, de Assis Diniz, Fernando Santana, Jô Farias, Júlio César Filho, Larissa Gaspar, Messias Dias, Moisés Brás e Oriel Filho. No PSDB, 7, Emília Pessoa, Antônio Henrique entrou ex-PDT, Cláudio Pinho entrou ex-PDT, Queiroz Filho entrou ex-PDT, Felipe Mota entrou ex-União Brasil, Heitor Ferre entrou ex-União Brasil e Sargento Reginauro entrou ex-União Brasil. No MDB, 4 nomes: Agenor Neto, Daniel Oliveira, David Raimundão e Apóstolo Luiz Henrique entrou, ele era ex-republicanos, né? Ele é agora. No PL, 4, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Doutora Silvana e Lucinildo Frota entrou, ele é ex-PDT. No PSD, 3, Simão Pedro, Firmo Camussa entrou ex-União Brasil e Luana Regi entrou ex-Cidadania. No Republicanos também 3, Davi Duran, Fernando Hugo entrou ex-PSD e Stuart Castro entrou ex-Avante. Do PCdoB tem Alisson Aguiar, do PDT Juliana Lucena, ela entrou ex-PT, do PP Zezinho Albuquerque, do PSOL Renato Roseno e do PV tem o João Jaime, entrou ele é ex-PP. Então tá aí a nova configuração da Assembleia Legislativa do Ceará. E o encerramento da janela partidária provocou uma reconfiguração significativa na bancada federal, saindo da Assembleia para a Câmara dos Deputados, em Brasília. As mudanças envolvem migrações estratégicas entre siglas, fortalecendo algumas legendas e reduzindo a representatividade de outras no Estado. Entre os partidos que mais ampliaram espaço está o PSD, que agora conta com Célio Studart, Domingos Neto e Luiz Gastão, além da chegada de Fernanda Pessoa, que deixou o União Brasil. O PSB também ganhou força, passando a contar com Júnior Mano, além das entradas de Robério Monteiro e Dilvan Alencar, ambos oriundos do PDT. Já a União Brasil manteve Daiane Bittencourt e Moses Rodrigues, mas compensou a saída de Fernanda Pessoa, com a filiação de Mauro Benevides Filho, que também deixou o PDT. O PL segue com uma bancada estável, formada por André Fernandes, Doutor Jaziel e Matheus Noronha. O PDT, No PT permanecem José Ayrton, Cirilo e José Guimarães, após a saída de Luiziane Lins, que migrou para a Rede Sustentabilidade, partido que passa a ter representação cearense na Câmara com a parlamentar. O MDB continua com Eunício Oliveira e Yuri do Paredão. Já o PP soma a J. Albuquerque e ganha o reforço de Danilo Forte, que deixou o União Brasil. Outras mudanças incluem a ida de Eduardo Bismarck para o PV, após deixar o PDT, e a permanência de André Figueiredo como único representante pedetista na bancada federal. Todas essas informações você pode acessar, está lá disponível no repórterceará.com.br. 8h38, vamos mudar de assunto. Erivelto Barbosa, 8h39, na verdade, em Xeramobim. O repórter está chegando. Seja bem-vindo, bom dia, boa terça-feira, Erivelto. Ok, meu caro Augusto. Bom dia a você, bom dia, Tamires, bom dia, Bandeira. Bom dia, ouvindo da Rádio Campo Maior, telespectador da nossa Sertão TV. Agradecer a Deus o ontem e a ele pedir bênçãos pelo hoje. Mudou o repórter, mas o assunto eu vou continuar. Nesse jogo de cadeiras, quem ganhou mais foi o PSDB, porque o partido cresceu dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Alguns pontos chamam muita atenção. Essa da Jade Romero foi muito ruim, saiu numa semana, voltou noutra para outro partido, deixou o MDB. Quando ela deixa o MDB, praticamente vai para o PT, dificilmente o MDB terá aviso, finaliza realmente que quer o Senado com o Eunício. Cid Gomes lidera mais Capitão Wagner na última pesquisa que saiu, inclusive a matéria do repórter Ceará, e o PDT demonstra interesse em ser vice da chapa do governador com a ida do Chagas Vieira para o partido do André Figueiredo. Então, esse jogo de cadeiras, o desenho está feito. Aqui na região, eu acho que quem ganhou muito foi o deputado Osmar Baquite, porque a filiação da Manuela Pimenta, que deve tirar uma votação expressiva aqui no Sertão Central, pelo menos é a grande expectativa para o partido do senador Cid Gomes, o João do Xeramobim continuará ajudando o deputado Osmar Baquite, como os votos do deputado Osmar Baquite continuará ajudando o Xeramobim, pois ambos ficaram no mesmo grupo político e partido, sem nenhuma dúvida. Agora, a iniciação central, Domingos Filho agiu rápido e filiou a mulher do prefeito lá da cidade de Boa Viagem no PSD de Dado para suprir a lacuna com a não permanência da Emanuela Pimenta no partido do PSD, o qual o mesmo é o líder maior. Meu caro, daqui a pouco estaremos acompanhando um evento da Press ali na Unic. Começa agora 9h, 9h30, logo mais no decorrer da nossa programação, mais informações. Xeramobim na paz, que assim permaneça. Bom dia, até amanhã. Valeu, obrigado, repórter, pela sua participação. Agora, 8h41 em Quixeramobim, a nossa última pausa. Confirmando a hora certa, 8 horas e 42 minutos em Quixeramobim, 8h42. Depois do intervalo, as últimas informações e o plantão policial. Eu volto já já. Sertão Conta Mais. Boa Viagem está na maior. AM840, sempre pertinho de você. Quer saber onde assistir a Sertão TV? Estamos no canal 180 da Brisa Net, Mas você que é cliente BrisaNet também tem a opção de ter o nosso conteúdo direto no seu celular através do app BrisaPlay, disponível na loja de aplicativos do seu telefone. Uma opção versátil e prática que combina comodidade e conteúdo de qualidade em um só lugar. Ah, e ainda é possível espelhar a tela do seu celular direto na sua TV, através do aplicativo. Além disso, você também pode nos acompanhar na nossa plataforma exclusiva, no site sertãotvceará.com.br. Confira os planos da BrisaNet em www.brisanet.com.br ou ligue 0800 281 3017. É fácil, rápido e do jeito que você gosta. Traga para sua casa a TV que é feita para você. Alegria, muito forró, o povo fazendo show na Campo Maior. De segunda a sexta, show, show popular. Popular. Quantas vidas passam por nós, silenciosas, invisíveis, com fome, medo e frio. A Associação São Lázaro de Proteção Animal luta todos os dias para dar voz e dignidade aos animais abandonados em Quixeramobim. Mas ela não consegue sozinha. Seja luz na vida de quem só conhece a escuridão. Doe, participe, faça a diferença. Pix 56-184-574-0001-11. Contato 88-99295-6068. Eles não precisam de tudo, só precisam de você. Realização: Associação São Lázaro de Proteção Animal e Fundação Canudos. 8h44, agora em Quixeramobim, 8h, mais 44 minutos. Deixa eu falar para você da Disque Frango e as ofertas desta terça-feira, dia 7 de abril. Você quer fazer aquele franguinho especial, aquele espetinho gostoso no final de semana? Hoje é terça-feira, ainda estamos no início da semana, então você pode garantir aí já para o seu final de semana ou para fazer a receita aí durante essa semana, né? Ligue para Disque Frango, minha gente, o melhor frango da região. E com a qualidade que você já sabe, você já conhece, só a Disque Frango tem. E atenção, tem preços promocionais por quilo. Asa, R$ 16,90 o quilo. Tem coxa e sobrecoxa, R$ 12,90. Coração, R$ 32,00. Tem peito, R$ 14,90. Fígado, R$ 9,90. Moela, R$ 9,90. Miúdos, R$ 4,50 o quilo. Carcaças frescas, R$ 3,89. Geladas, R$ 2,89. Ligue 0800 280 0868 ou faça agora mesmo seu pedido pelo WhatsApp 34410224. Disque Frango, Rua Doutor José Dias, número 157, no centro de Quixeramobim. Diz que frango, você já sabe, é o melhor frango da região. 8h45, agora em Quixeramobim. Eu falo também para você do escritório de advocacia da doutora Mércia Vitor. Você sabia que muitas mulheres têm direito ao salário maternidade e não sabem? Pois é, atualmente, mulheres que estão desempregadas podem ter direito a receber o salário maternidade pelo INSS, desde que façam uma contribuição. E tem mais, mulheres que trabalham de carteira assinada podem receber dois salários maternidade. Como, Augusto? Um pago pela empresa e outro pelo INSS. Se você está gestante ou teve filho recentemente, o escritório de advocacia da doutora Mércia Vitor pode te ajudar, atuando também com foco em direito previdenciário, defendendo trabalhadores, aposentados e pensionistas em ações contra o INSS. Estamos localizados na Rua Cônego Aureliano Mota, número 5, no centro de Quixeramobim. Para mais informações ou agendar a sua consulta, fale com a gente pelo WhatsApp 981-13-3071. 981-13-3071. Doutora Mércia Vitor, compromisso com os seus direitos. Sertão Conta Mais. Oito horas. horas e 47 minutos, estamos de volta, reta final do nosso programa, 8h47. Amanhã de terça-feira, 7 de abril, de volta. Deixa eu agradecer pela sua audiência, muita gente mandando mensagem, Bandeira. Muita gente deixando aqui um recadinho, obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Prazer enorme ter a sua sintonia, ter a sua fidelidade, ter a sua interação. A gente fica feliz, alegre, contente com todas as mensagens, com todos os recados. Bom demais ter você aqui no nosso programa, tá? E você vai deixando aí a sua participação, vai deixando a sua intervenção até as 9 horas. Estamos já na reta final do nosso programa, ainda dá tempo, tá? 2 minutinhos aí para você mandar a sua mensagem, tá bom? 2 minutinhos, você manda a sua mensagem, a gente recebe e já aproveita e destaca aqui no programa, né? Vamos lá? Deixa eu trazer aqui a mensagem. Quem tá participando, Bandeira? Quem tá interagindo? Alô, bom dia! Oi, Augusto Alves, bom dia, meu amigo, bom dia, Bandeira, bom dia para todos os seus ouvintes, uma abençoada terça-feira, meu amigo, para todos nós. Um abraço, obrigado, minha amiga Regina, do assentamento Nova Jerusalém, bom dia para você, Regina. Minha amiga Helenice Bezerra está no Riacho do Meio, senador Pompeu, bom dia, a Dora Silva está ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Quem mais, Bandeira? Depois você responde aí a nossa amiga, né? Noeli Souza, no Condado, bom dia, tá acompanhando o nosso programa. Tem mais gente com a gente? Deixa eu passar pelo Facebook. Deixa eu ver quem tá no Facebook mandando mensagem. 988837362 é o nosso WhatsApp. Para você mandar sua mensagem de texto ou seu áudio. Francisca Aleuda, na Vila União, em Xaramubim, bom dia. Júlia Carlos. Liduína Alves, bom dia. Edna Queiroz está em Lagoa dos Bois, Madalena. A Simone Fidelis, a Silvânia Oliveira está em Banabuiú. Minha amiga Aurilene Almeida, no Santo Amaro, um grande abraço para você, minha amiga. Lúcia Pereira, bom dia. Vila Nis Saldanha, na Fazenda Normal. Abraçar também a Lúcia Alcântara. Quem mora aqui nas Parelhas? Aonde vai agendar? É a questão da carteira de identidade, né, Bandeira? É possível que consiga agendar lá na... Eu falei Uruquê, né, Bandeira? Vai ter lá um dia pro Uruquê, né? Vai ser quando? Hoje, né? Em Pedreiras. Dá pra agendar lá em Pedreiras, não dá não, Bandeira? Quem mora aqui na... Ao ouvinte perguntando, né? Quem mora nas Parelhas. Consegue, Bandeira, agendar lá nas Pedreiras? Pertinho, né? Dá pra agendar lá, viu, Lúcio Alcântara? Aderval Monteiro, bom dia. Francisca Aleuda, na Vila União, mais uma vez, obrigado. Rosemir Rodrigues, bom dia. Helena Sá, está em Algodões, todos os dias acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. No YouTube, quero agradecer também a audiência de todo esse povo bom e querido. Cecília Oliveira, bom dia. Euzie Almeida, Dona Euzinha. Meu amigo Francisco de Assis, um abraço. Tá, estou ouvindo a gente lá no Uruquê. A Vilane Girão está em Algodões. Enfim, toda a nossa audiência, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. São 8 horas e 51 minutos. Tem mais gente, Bandeira? No zap 988837362. Zeramos todas as mensagens? Já geramos? Zeramos? Rosilene tá no Tanquinho. Zaívio, Iago, um abraço, bom dia. Quem mais, Bandeira? Bom dia. Ouvinte que solicitando aí o dermatologista para Xaramubim, né? Aí o pedido aí para dar ouvinte Rosa Maria. Aí a participação dela, muito obrigado, tá? Vamos encaminhar sua solicitação aí para a Secretaria de Saúde, pedindo a questão do dermatologista, né, Bandeira? Muito bem. Vamos dar uma passada aqui pelo WhatsApp para ver se nós estamos devendo alguém. Muito bem, zeramos todas as mensagens. Vamos lá com as últimas informações. Sertão Conta Mais. Deixa eu contar essa história para vocês, minha gente. Daqui a pouco eu vou falar com o Matheus no finalzinho do programa, mas deixa eu contar essa história. Um homem de 58 anos, sabe de onde é que ele é natural, Bandeira? De São Benedito, no interior do Ceará. Ele viveu uma situação inesperada após atravessar estados para conhecer uma mulher com quem ele mantinha contato pela internet. Ora, se hoje você, mantendo contato aqui presencialmente, você ainda não conhece a pessoa, passa anos e anos para conhecer a pessoa e às vezes ainda não conhece, né? Imagina você conversando pela internet. Pois é, Segundo relatos, os dois conversavam há semanas por meio de um aplicativo de relacionamento, que motivou o cearense a viajar até a cidade de Imperatriz, no Maranhão, na expectativa de finalmente encontrá-la pessoalmente. De acordo com as informações, o homem teria informado à mulher detalhes sobre sua chegada, incluindo características físicas e horário do desembarque. No entanto, ao chegar à rodoviária, percebeu que havia sido o que, Bandeira? Bloqueado no aplicativo e não conseguiu mais contato com ela. Apesar do constrangimento, não há informações. Pois é, rapaz. A situação rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando comentários sobre os riscos de relações iniciadas exclusivamente no ambiente virtual. Cuidado, minha gente, cuidado. Acaba gastou dinheiro com passagem, com alimentação, até chegar no Maranhão. O antigo lá que pegou o celular, abriu o WhatsApp. Menino, vou falar aqui com fulana, avisar ela que eu cheguei. Ei, cheguei. Contato mais limpo do que tudo no mundo, viu? É, querida, cheguei. Vale aí, ela tá sem foto, o que é que aconteceu? E a mensagem não chegava de jeito nenhum no contato da mulher. Ela tinha bloqueado o homem, rapaz. Ela tinha bloqueado o cearense. O caso que chamou a atenção pelo desfecho frustrante, né? Já que o encontro planejado com expectativa terminou antes mesmo de acontecer, né? Apesar do constrangimento, não há informações sobre registro de ocorrência policial. O episódio serve de alerta, minha gente, para cuidados em relações online. Cuidado! Especialmente quando envolvem aí deslocamentos e encontros presenciais com pessoas ainda pouco conhecidas. Todo cuidado é pouco. Ora, é o que eu estou dizendo. Se você não conhece convivendo muitas vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, vai querer conhecer pela internet. Olha a arrumação. Minha gente, cuidado. Ainda bem que ela bloqueou ele, que não foi uma coisa mais grave, né, Bandeira? Poderia ter acontecido aí, Deus o livre, algo até pior, né? Graças a Deus que não ocorreu, terminou tudo bem. Ele aí talvez comprou a sua passagem de volta para o Ceará, né? Na cidade de São Benedito. Mas muita coragem do caba, viu? Se tacar daqui pro Maranhão, para a cidade de Imperatriz, para ver uma pessoa que você nunca nem pessoalmente viu na vida, né? Enfim, mas vai da coragem de cada um, né? Bom, 8h55 agora, plantão policial em Xaramubim. Caso registrado na noite do último domingo. Estupro no plantão policial, trazendo os detalhes. Informações divulgadas ontem pelo 9º Batalhão da Polícia Militar. Olha esse caso, minha gente. Caso registrado na rua... na Vila Betânia, né? Caso que ocorreu no domingo, por volta de 5h42, quando foi recebido a informação pelo CIOPS. A vítima, sexo feminino, nascida em 1991, Bandeira. Ela tem quantos anos? Hã? Ela tem... ela nasceu em 1º de maio de 1991, identificada apenas pelas iniciais RAR. Ela é natural de Baturité e a profissão é doméstica. Ela que reside na Vila Holandina, no centro de Xaramubim. Suspeitos não identificados. Ela informou que no domingo, por volta das 5 horas e 42 minutos... a polícia informou que recebeu uma denúncia de estupro via CIOPS. A composição foi acionada para o local onde a vítima se encontrava, na rua Antônio Pinto de Mendonça, Vila Betânia, em Xaramubim. A vítima, que foi localizada e identificada, disse que tinha sido estuprada. Segundo ela, estava bebendo num bar na rodoviária e foi convidada por dois homens para ir beber na casa deles. Chegando lá, certo tempo depois, foi abusada sexualmente por um dos homens. De acordo com o relato da vítima, a viatura policial fez o socorro até a UPA para tomar todos os procedimentos cabíveis, prezando pela saúde da vítima. A solicitante estava muito nervosa, chorando, descontroladamente confirmou não saber o nome e nem o endereço do suposto acusado, dificultando assim a identificação e prisão dos suspeitos até o momento. Tem que ter cuidado também nesse tipo de caso, né, minha gente? Hoje, do jeito que as coisas estão, não dá para confiar, viu? Não se pode confiar hoje em dia em convite, principalmente de pessoas que você não conhece. Como é que você vai para casa de uma pessoa, dois homens, uma mulher, que você não conhece? Tem que evitar esse tipo de situação, né? Obviamente que a culpa nunca é da vítima. É bom a gente deixar claro isso para depois não interpretarem: ah, o Augusto está dizendo que a mulher tem culpa. Mas você pode evitar esse tipo de situação, né? Em um mundo como o que nós estamos hoje, você tá ali bebendo com dois camaradas, você não conhece eles, não conhece nenhum e nem outro, recebe um convite e vai para casa deles. Alguma coisa de errado tem aí nesse convite, nessa história, né? Então todo cuidado é pouco. Fica aqui o registro e a polícia está investigando, pedindo ajuda da população. Quem puder colaborar com mais informações pode ajudar aí a localizar esses dois suspeitos, principalmente esse que foi aí o que cometeu esse crime. Quantos anos, Bandeira? 35, né? É, 1991, 35, né? É, 2001, 10, 2020, 2011, 20, né? 2021, 30 e 2026, 35, né? É, vai completar 35 agora em maio, né? Pronto, ela tem 34, né? Completar 35 agora, já que ela é do mês de maio, né? Bom, tá aí o registro, foi o caso que movimentou o plantão policial nas últimas horas em Quixeramobim. 8h59 agora em Quixeramobim, 8 horas e 59 minutos. Deixa eu falar do Matheus antes de eu me despedir de vocês por hoje. Hoje é dia de terça da fralda no Matheus. Ofertas incríveis em fraldas, lenços e produtos de cuidados para os pequenos, com descontos imperdíveis. E dias 8 e 9 de abril tem operação Rasga Preço no Matheus. É isso mesmo, amanhã e depois vai ter preço despencando, variedade e oportunidade para abastecer a sua casa. Se organiza, faz a lista e não perde. Dias 8 e 9 de abril é dia de operação Rasga Preço no Matheus. Quer receber todas as ofertas em primeira mão? Entre na nossa comunidade de ofertas no WhatsApp. Salve o número 98992020090. Mande um oi e siga as instruções. Escolha a loja e clique no link. Pronto, você já faz parte da comunidade exclusiva Matheus. Compre o seu enxoval com economia na terça-feirão da Fralda Mix Matheus. Confira! Fralda Personal Baby Protect Sec Mega R$32,89. Fralda Hugs Pants Rápida Absorção Mega R$33,89. Fralda Hugs Pants Proteção Acolchoada Hiper R$84,89. Lenço Umedecido Pick Touch Essential 96 unidades R$7,99. Sabonete Líquido Baruel Baby 400ml R$21,89. No Mix Matheus, CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. Matheus, somos um só coração. Bom, agradeço pela sua audiência, pela sua companhia, você que ficou até agora comigo, muito obrigado, uma ótima terça-feira a todos, um dia produtivo, cheio de muita saúde, paz, de muito trabalho, de muita notícia boa, né, o que nós esperamos. Fiquem todos com Deus, eu volto amanhã, se Ele permitir, a partir das 7 horas. Abraço e beijo grande e até lá! Sertão Conta Mais. A informação que você quer, com a credibilidade que toda notícia tem que ter. Ceará. Campo Maior, AM 840. Séria, imparcial, autêntica. Com a Campo Maior, você pode contar. Campo Maior. Ligue 3441-0263. 3441-1178. AM 840. Mantendo compromisso com a população. Rádio Campo Maior 840. O poder do povo. Uma emissora integrante do Sistema Maior de Comunicação. Top de 3 segundos para mais uma atração maior na Campo. Sua M líder em audiência. Cidade em Campo e a reflexão do dia. Nove horas, cinco minutos. Cansado, envelhecido, sofrendo muito com reumatismo, o pintor francês Auguste Renoir insistia em pintar. Aos que o aconselhavam desistir, ele explicava: a dor passa, mas a beleza fica. Caminha neste sentido a opinião de Zeus, pintor da antiguidade grega. Por que caprichar tanto nos detalhes que pouco observariam? Assim pensavam muitos. Ele encerrou a questão dizendo: eu pinto para a eternidade. Bom dia, bom dia, bom dia! Cidade em Campo. Na sua manhã. Prestação de serviço. Participação. Prêmios. Cidade em Campo. A alegria de presente pra você. É, gente, com essa abertura eu lembrei, sabe do quê? De um ditado que diz, ó: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Sabe por quê? Porque as tamareiras levam de 80 a 90 anos para darem os primeiros frutos. Ou seja, quem planta tâmara, planta para as próximas gerações. Oh, coisa, né, gente? Vá deixar de fazer nada porque você não vai usufruir, não. Faça, vai servir para as outras gerações. Continue fazendo, continue pintando, continue a sua tarefa aí, continue a boa obra. Muito bom dia, muito bom dia. Tá começando agora o nosso programa. Chega mais, vem com o seu amigo. É, Castro. É isso, gente, nosso programa tá só começando, nosso show que está no ar a partir de agora. Até 11h30 da manhã, nessa, em Campo. Nessa vibe gostosa do rádio. Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. Estamos só no Radiosnet, né? Estamos só no Radiosnet por enquanto. Mas eu faço com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma proporção, como se a gente tivesse no dial, viu? É do mesmo jeito, não falta nada aqui, tá bom? Pra você ouvindo a gente em qualquer parte desse mundão aí, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Vamos até 11h30 aqui com você, desde cedinho aí, tava com Augusto Alves, tava esperando a Rede Castro. Olha, se você tava esperando ou não, eu sei que eu estava contando com você e com você também. Só te lembrar que até 11h30 muita música, muito bate-papo, muita prestação de serviço, utilidade pública. Você vai reivindicar? Você vai parabenizar? Então se liga aqui com a gente nos 840 Campo Maior AM. E hoje é dia 7, é 7 hoje? É 7 de abril de 2026. O que é que se comemora hoje, hein? O que é que se comemora hoje? Hoje, gente, é dia do corretor, é dia do jornalismo aí, a todos os jornalistas, né? O nosso respeito, a nossa admiração, em nome de Augusto Alves, né? Tá certo? Em nome de Ronildo Saldanha. Hoje é dia do médico legista e é dia também mundial da saúde. O que, que você tem feito aí com a sua saúde? Você tem dado prioridade à sua saúde? Tem? Sério mesmo? Legal, legal. A gente tem que priorizar mesmo, né? Embora a gente falhe muito, mas a gente tem que priorizar a saúde. O bom dia do Adailto Bandeira, o bom dia da Tamiles, Ana Tamiles, o bom dia da Natália Alves, é a menina dos serviços gerais, e a Tamiles atende você ali. Você liga pra ela e você diz: ô Tamiles, pede o RI pra tocar música e tal, e a Tamiles passa o recado. Ou então você pede pra falar com o R de Castro, ela envia a ligação aqui pro estúdio e a gente vai conversar. Eu vou te perguntar sobre uma enquete muito boa que eu preparei, legal a enquete, tá certo? E ela vai servir para a gente se conhecer melhor. Para quando eu te encontrar pelo centro, quando eu te encontrar pelo interior, eu já saber quem é você, porque você participa da nossa enquete. O bom dia do Sérgio Machado. O bom dia do Marcos Moreno na central de gravação. O bom dia do J. William Ferreira lá nos transmissores. O repórter daqui a pouco dá o bom dia dele. O bom dia da Ivaneide Florencio, nossa secretária. O bom dia, o abraço, os beijos, o respeito do R de Castro. Meu carinho a você, viu? Meu carinho. Vamos abrir, Bandeira, vamos abrir? Às 9h10, Vitor Fernandes, Não Tem Mais Amor. Eu te falei que não era pra se terminar. Você rodou e rodou e agora quer voltar. Acostumei sem ter você, oh baby.